coração. Deus é maior que um raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior do que Damião. Porém, tem um porém, cabe no seu coração. Mas Jesus Cristo em Jericó, a multidão acompanhava. Na beira do caminho, os dois servos ali gritavam: tem de compaixão de nós, filho de Davi, clamaram. Em fração de segundos, os dois servos enxergaram. Na terra de Gadara, naquela região, havia um processo que quebrava até grilhão. Mas diante do Deus vivo, não existe a lei do cão. Jesus o libertou e o jovem ficou são. Mas chegando em Betânia, algo o comoveu. Vieram as irmãs de Lázaro informar que ele morreu. Jesus bradou bem alto para espanto do ateu: Lázaro, vem para fora. E o morto reviveu. Deus é maior que o raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior do que Damião. Porém, tem um porém, cabe no seu coração. Deus é maior que o raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior do que Damião. Porém, tem um porém, cabe no seu coração. Um dia um certo homem clamou a Jesus prostrado pra ter o corpo limpo e da lepra ser libertado. Pois tinha convicção, coração determinado, Jesus Cristo o curou e seu corpo foi sarado. Havia em Betesda um homem paralítico há 38 anos na beira de um tanque aflito. Isso é fato, isso é verdade, aconteceu comigo. Jesus Cristo o curou e o irmão ganhou um amigo. Os discípulos assustados, tempestade em alto mar: socorro, meu Senhor, se não vamos naufragar. Jesus parou com o vento e o balanço do mar. Jesus surfa sem prancha, que é pro seu servo salvar. Deus é maior que o raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior do que Damião. Porém, tem um porém, cabe no seu coração. Deus é maior que o raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior. Mas lá em Cafarnaum, sofrendo de hemorragia, havia uma mulher em 12 anos de agonia. Jesus lhe disse assim: fique bem alegre, filha, tua fé te salvou. E ela soltou de alegria. Mas isso tem veracidade, mas sei que você não viu. 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5 mil, como ovelha sem pastor, tipo essas do Brasil. Com a bondade de um jovem, todo o povo ele subiu. Mas pra quem já sabe ler, sabe que é uma letra útil. Pois só Jesus Cristo é, e só quem é já sentiu. João teve uma visão e todo mundo admitiu: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador desse Brasil. Deus é maior que o raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior do que Damião. Porém, tem um porém, cabe no seu coração. Deus é maior que o raio, maior do que o trovão, maior do que Maria, maior do que João. Ele é maior que Cosme, maior do que Damião. Porém, tem um porém, cabe no seu coração. Ele é o príncipe da paz, Jesus Emanuel, que na cova dos leões exaltou a Daniel. Ele é o bom pastor, a voz do Atalaia. Ele era o quarto homem que marchava na fornalha. Ele é maravilhoso, Deus forte conselheiro. Ele era aquele vento que abriu o mar vermelho, a raiz de Davi, a pedra angular, o cordeiro de Deus, o leão de Judá. Ele é maior que a vida, ele é maior que a morte, é maior que o azar. Ele é maior que a sorte, a sua alternativa, num beco sem saída, a luz no fim do túnel, ressurreição e vida. Deus é maior.